As Cantinas Sociais é um programa de emergência alimentar, portanto, inserido na rede solidária de cantinas sociais, que permite garantir às pessoas e às famílias que mais necessitem o acesso a refeições diárias gratuitas ou não, em função do rendimento per capita de cada um dos agregados dos elementos ou dos agregados familiares, certo? Portanto, famílias que são sinalizadas, pessoas que são sinalizadas, podem então vir aqui e ter direito a uma refeição por dia. Certo. As pessoas que são sinalizadas, portanto, nós fazemos o acompanhamento e atendimento devido, ou escutamos, portanto, também o beneficiário ou o futuro beneficiário em questão, solicitamos o rendimento mensal auferido pelo próprio, bem como as despesas para cálculo do valor de refeição diária. O valor poderá ser de forma gratuita, 50 cêntimos ou 1 euro, em função, tanto do rendimento per capita de que cada elemento ou agregado familiar apresenta, portanto, para a avaliação da situação. Cada um dos beneficiários a que, de facto, é atribuído, portanto, o programa, digamos assim, o apoio, o beneficiário em questão é sempre solicitado se prefere a refeição do almoço ou do jantar, porque é um direito que ele tem a optar se quer almoço, se quer jantar. Por norma, as refeições são levadas para o domicílio. Neste momento, o programa aqui na Fundação abrange quantas pessoas, quantos beneficiários é que então podem vir levantar a sua refeição? Atualmente, portanto, a Fundação tem protocoladas 60 refeições e atualmente encontramos-nos com, portanto, com a lista portanto, preenchida. Atualmente não existe qualquer tipo de vaga. Estamos, conforme o regulamento interno, a fazer reavaliação de cada uma das situações que eram no ano anterior de forma gratuita, mas, infelizmente, houve alteração dos rendimentos e atualmente estão a resultar num valor de 50 cêntimos e de 1 euro. Nós, para além do protocolo que temos com a Segurança Social, tivemos subprotocolos, ou seja, nós protocolamos com outras instituições. Atualmente protocolamos com a instituição de São Pai de Gramaços, com a instituição do Ervedal da Beira, portanto, com Bobadela, que atualmente não há nenhum beneficiário, mas já apoiámos a esse nível também, e São Pai de Gramaços,